vale de Josafá. Senhor, teu juízo vem, ó Deus de amor. As nações se ajuntam, clamando em temor. O dia do Senhor é tempo de clamor. Multidões no vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão. Mas tu és nosso refúgio, nosso coração. Em Sião, Senhor, somos teu povo em adoração. Eis que os montes destilam mosto, os rios de Judá em ti são nosso gosto. Purifica o sangue, traz restauração. Teu povo exulta em tua salvação. Multidões no vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão. Mas tu és nosso refúgio, nosso coração. Em Sião, Senhor, somos teu povo em adoração. A tua voz brada em Sião, os céus e a terra tremem em adoração. Judá viverá de geração em geração. Teu multidões, multidões, no vale da decisão, sol e a lua se enegrecerão. Mas tu és nosso refúgio, nosso coração. Em Sião, Senhor, somos teu povo em adoração. Portuguesa hoje, a nossa guitarra.